sombrio, o filme segue em minha mente. A lágrima cai do semblante que o coração vê. Ele sente felizmente, ocupa a vida. A miséria não vem do tempo, desgraça é consequência, é herdada da porra do berço. Então vou com fé, porque a mesma move montanhas. Quem sabe um dia eu tiro da merda quem me tirou das entranhas. Enfraquecida, vítima, tuberculose, pneumonia. Eu preferia que a injeção fizesse efeito na sua barriga. Como ele é inevitável que o país me predestina. Ostento com orgulho o sangue da vítima na coletiva. Autonomia conquistada com ódio, sangue e facadas. Encontrado paradeiro, revém com as duas pernas amputadas. Na febre da extinção da fome, eu vou que der e vier. Tiro 10 de vida, o convite aí está, meu bacharézão. Engavetado na geladeira, em qualquer cidade, qualquer necrotério. Velado por mim mesmo na capela do cemitério. Jesus, meu Senhor, Pai Criador, Todo-Poderoso. A palavra diz que é um tempo pra tudo e pra todos. Eu sei que a minha vontade não faz parte do seu conceito, mas eu espero que a próxima bala seja bem no meio do peito. Empresário bem alimentado, sentado na mesa, se no canhoto ao mesmo tempo, encapuzado na fita da assalto, garante o almoço. Foi que foi na justiça da polícia, condecorado, exibe a medalha na coletiva. Então se o cu faz da defesa, sempre ele é cadeado. Aqui o revolucionário faz da USA, da faca o carro. Errado é pedir esmolas pro pivete subir no trilho, ou sustentar a filha de 14, parindo o primeiro filho. Insisto em reivindicar a extinção da desgraça alheia, que o sangue no rosto da mãe seja um fator e evidência que a tristeza predomina. Doença agravada 2008, abolição de sangue, dor consumada. Aqui o sangue escorre no cenário de terror. Sou portador da dor explícita. Sou portador da dor. Aqui o sangue escorre, morte a todo instante. Justiça feita a sangue, abolição de sangue. Aqui o sangue escorre no cenário de terror. Sou portador da dor explícita. Sou portador da dor. Aqui o sangue escorre, morte a todo instante. Justiça feita a sangue, abolição de sangue. Porque foi propagada pela nossa hiperimportada. O futuro interceptado, o sonho metralhado. Olhos, eu sei, esperta ambição. Vai você perder a vida e sua mãe te pirata na chão. Seu desespero, seu vestido, não comove o sequestrador. Sua vida só depende do celular negociador. Aí, boy, eu me de cargo em cima do retrato do seu filho. Depois eu mando o endereço do cemitério clandestino, moro. Rejeitada, pelejada, crucificado. Valorizar o mar de sangue do mar revolucionário. Seu copo tá protegido, graças à grade da mansão. Que a segunda vinda do Messias não seja então navio negueiro passar. Do negro, o sangue lava a honra, sofrimento e triste dor. Era ouvido a noite toda. Homem branco, essa doença, destruidor de vários sonhos. Fuzilada, queima a roupa de um olhar. Revolta no rosto e cigarra, risca a missão. Faço o que o país quis, pus a bandeira nas costas. Paguei propina e fiquei feliz. Ou faço minha vontade e sigo o contrato vazio. Espancado, torturado, no terreno baldio. Filho, me perdoa pela carência da mamadeira. Fiz você se contentar com o rango podre da lixeira. Cuida do seu sobrinho, que a sua irmã vai trazer comida. 20 conto, 30 conto, eu ganho a pão de esquina em esquina. Aqui o abandonado almeja o sonho da atenção. E seu filho tem descaro, não vacile no meio da rua. Então não chore, não lamente, foi o Brasil quem procurou. Quem carbonizou seu filho foi o país quem implantou. Relatório lapidado e carimbado com sangue de rico. Aqui quem mata não é por necessidade, sim por instinto. Aqui o sangue escorre, mas pra tudo tem um motivo. Sistema, sua extinção é o nosso objetivo. Aqui o sangue escorre no cenário de terror. Sou portador da dor explícita. Sou portador da dor. Aqui o sangue escorre, morte a todo instante. Justiça feita a sangue, abolição de sangue. Aqui o sangue escorre no cenário de terror. Sou portador da dor explícita. Sou portador da dor. Aqui o sangue escorre, morte a todo instante. Justiça feita a sangue, abolição.